Capítulo 16. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: "O Senhor me impediu de ter filhos. Vai, deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família." Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: "Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você. Mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado. Você ou eu?" Abrão respondeu: "Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor." Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: "Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai?" "Estou fugindo da minha senhora, Sarai", respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: "Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela." E acrescentou: "Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los." O anjo do Senhor também disse: "Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes." Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: "Tu és o Deus que me vê", pois tinha dito: "Aqui eu vi aquele que me vê." Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Be'er Lahai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos.